é uma coisa. O que eu preciso fazer pra tu não nos abandonar? Eu já comprei o vestido. Tu não gosta de futebol. Não gosta de boliche. Boliche, cara. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast que faz tudo para que vocês fiquem com a gente. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Lucian. Oi. O André Barcelos. Oi. O Vitor Viana. Oi. E nesse episódio nós vamos falar sobre o filme Não, foi horrível, velho. Foi horrível, cara. Porra. Eu não consigo me conter. Não dá. Eu queria deixar passar, mas não deu, cara. Fiquei quieto, quer mijar? Não! Olha o que ele me fala, cara. Você só, só tinha uma função. A gente acabou de dizer que tem muito mais piada, função. É uma piada. Vamos continuar, desculpa. Hoje nós vamos conversar sobre um filme da Ana Mulaerte, chamado... Primeiro, o nome desse filme é muito ruim e eu nunca consigo lembrar ele, então eu tenho que olhar aqui. Ele chama Mãe Só Há Uma. É o filme... O primeiro filme dela, depois do sucesso que foi... Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta. Filme que a gente abordou aqui no podcast ano passado e teve muito o que falar. Sim. Por vários motivos, esse filme dela não tá dando muito o que falar e a gente vai falar um pouco sobre ele aqui. Sim, só cortando aí no início já, a coisa do Que Horas Ela Volta ter sido um grande sucesso. Eu fui ver o filme hoje, o Mãe... Mãe Há Só Uma. Mãe Só Há Uma. Mãe Só Há Uma. Só Há Uma. Mãe Há Só Uma, tanto faz. A sala tava vazia, tava eu e mais 3 pessoas, assim. Eu ganhei, o meu tava eu e mais 2 pessoas. Ah, no dia que eu fui tava cheio. Mas a Ana falou que ela esperava que esse filme teria um público menor. É um filme menor, ela ele, diz, ele assim, é claramente um filme menor, ele tem uma duração mais curta também. A gente já pode... Tá, faz a sinopse breve. Não se alongue. Não. A gente acompanha nesse filme o... personagem do Pierre, que é um adolescente, acho que ele tem uns 17, 18 anos. 17, eles falam. Logo você vê que ele é um cara bem descolado, assim, ele tem uma sexualidade bem aberta. Ele, no primeira cena você vê ele pegando garotas, eventualmente ele tá pegando caras, tem essas coisas. Mas o negócio é que ele mora com a mãe, a irmã, e a polícia uma hora bate lá e leva eles para fazerem um exame de DNA, ele e a mãe. E você logo descobre que a mãe dele roubou ele da maternidade quando ele era bebê. Sim. E a irmã também. Isso tu vai ficar sabendo depois. É, você acaba descobrindo depois que a irmã também foi roubada. E a mãe vai presa. Parece uma parente, eles chamam de tia, que fica cuidando deles, mas eventualmente eles acabam indo para as famílias originais deles, né? Sim. Que passaram anos e anos buscando esse bebê que foi roubado. Sim. Né? Tem toda essa ansiedade de ter um filho no mundo que você nunca viu e tal. Uhum. Mas você vê tudo isso pelos olhos do Pierre. Sim. E aí ele vai pra casa desses pais, que são de uma classe mais alta, classe média alta, assim, tem bastante dinheiro. Ele descobre que tem um irmão mais novo. E ele entra em conflito com esses pais, porque ele tem uma identidade. Ele já é um cara que, assim, tá criando sua identidade como adolescente, como uma pessoa com uma sexualidade estranha. E ele... tem banda, é um adolescente meio rebelde, assim, mas ele é super legalzão, assim, pra um adolescente nessas condições. Ele é descolado, né? É, mas de repente ele se depara com, talvez ele não seja essa pessoa, ele tem esse outro lado que se ele não tivesse sido roubado pela mãe dele, ele talvez tivesse uma outra vida, e aí agora ele é levado a lidar com essa vida nova e com essa... certa imposição dele ser o que talvez ele não seja, assim, de ser... O Felipe, que é o nome que os pais biológicos tinham dado pra ele, né? E, basicamente... O menino Felipe. Segunda metade do filme é você assistindo o Felipe, ou o Pierre, vamos falar Pierre, porque é o nome que ele quer ser chamado mesmo. Que é Pierre, porra. Lidando com esses pais e um pouco com o irmão, sendo, tipo, querendo muito mais impor quem ele é e não querendo. Mas aí é uma aceitar. Zona cinzenta entre essa imposição do Pierre ser algo que ele quer ser, porque é o jeito que ele é, ou ele tá confrontando os pais porque não tá confortável em estar naquela situação, né? Isso fica meio ambíguo no filme, acho, assim. O filme termina com ele brigando com os pais naturais dele, e meio que sendo reconfortado pelo irmão, que a princípio havia um certo antagonismo, mas há uma certa... É, o irmão era muito diferente dele, mas os dois, de certa forma, se identificam de não quererem que aquilo tivesse acontecido, de, né? Existe uma coisa que eu acho bem mal construído do irmão dele ser pré-adolescente, tá começando a lidar com essas questões de quem sou eu e como eu lido com outras pessoas, assim. E O personagem do irmão dele, eu acho que talvez até seja o personagem mais interessante, assim, do filme, porque ele é um pouco mais complexo até do que eu acho que é o Pierre, assim, me parece. Eu concordo, mas eu concordo com o Thiago também que é mal construído, apesar disso. Não, eu acho ele mais interessante. Acho que é mal também. Construído, mas é que eu acho que ele tem uma ambiguidade, assim, ele tanto não se identifica com a família, mas ao mesmo tempo, no momento em deixar o Pierre, abandonar o Pierre, quando a família abandona o Pierre, ele abandona também, assim. Então, ele tá meio que flutuando, assim, no filme. Eu acho que é um pouco interessante. Mas eu acho que isso é uma mão pesada do diretor, na real. Isso é uma tentativa de jogar pro lado do Pierre, porque do jeito que era a situação, do jeito que é a família, tudo indicava que o garoto reproduziria os valores da família, assim. Ele é um cara que pega as meninas e tal. Ele em nenhum momento tem uma abertura pra tu ver que o guri, que assim, é um playboyzinho e tal, se identificaria com o Pierre. Não, assim, eu acho que o contrário. Eu não consigo ver. O que aparece do Joaquim ali, o irmão mais novo do Pierre, é que ele não consegue ter uma relação com as garotas, né? A primeira vez que a gente vê ele é porque a garota tinha vergonha de ficar com ele, e depois isso se repete na cena do recreio também, que a garota sai fora. Então, é uma cena bem grosseira, aliás, né? É, bem grosseira, sim, mas falando do personagem, o que parece ser o personagem? Assim, e por que talvez ele tenha uma relação no final de proximidade com o Pierre. Mas eu acho forçado. Sim, sabe? Eu também acho. Com certeza. Assim, a ideia desse são personagem... os dois se consolando, assim. O Joca não consegue se completar no amor e o Pierre tá fora da família, assim, né? Sim. Querendo talvez, acho que é mal construído, mas... Querendo talvez forçar um pouco mais e querer ver relações disso, é logo após a cena da briga em que o irmão mais novo vê rebeldia forte de uma maneira interessante e legal. E que eu até acho, assim, é gostoso, tipo, ver ele xingar a família, que sempre foi meio escrota, assim. Mas vocês acham que o Joca simpatiza com a postura do Pierre? Sim, só que eu acho que não aparece o Pierre como alguém que se sente abafado pela família ou coisa do tipo, assim. Como? Sabe? Hã? O Joca. Desculpa. É, o não, Joca seria uma coisa mais... Eu quero ser diferente. Eu acho interessante engraçado, eu tô percebendo isso só agora. Eu acho que isso é um ponto positivo no filme. A questão de ter esse personagem do Joaquim. É um ponto de vista no filme de um personagem que tá fora da relação e que meio que deixa as coisas um pouco mais complexas, assim. Eu acho que ele percebe o jogo da família como aquilo é... sei lá, ridículo, assim, o que a família tá tentando fazer com o Pierre. Sim. E eu acho que isso, não sei, deixa a coisa um pouco mais interessante, assim. Ele poderia ser o caminho pelo qual o filme poderia ser melhor, né? Se investisse... Sim. Talvez se ele fosse protagonista... É, exato. E se fosse outra pessoa filmando. É que a gente consegue finalmente aí sentir, né? E não ler ou, sei lá, fazer esse processo receber intelectual, encaixado, receber, assim, né? Que não é nem intelectual, é de recepção de uma informação ali, né? Uhum. É de, a gente consegue sentir que ele sente ali na rebeldia do irmão uma coisa que ele gostaria de, assim, da liberação das angústias dele. Eu pelo menos senti isso, assim, consegui sentir que é o que me interessa nesse final ali, que é meio mal feito, mas que o personagem do irmão mais velho ali, né, ele consegue fazer essa liberação das angústias que o personagem do Joca vai Sim. sentindo. Mas que angústias o Joca sente com relação à família? Talvez não tanto em relação à família, mas assim, simplesmente pelo fato de soltar, porque ele não consegue nesse ambiente que ele é rechaçado pelos amigos, pelas meninas lá, ele não consegue se libertar, ser diferente, ser, né, tomar uma personalidade. Eu acho que tem um pouquinho de fascinação no olhar dele em olhar pro Pierre e ver a coragem é um dele pouco ser isso, diferente. É um assim, pouco isso, é. Pouco a pouco, mal construído. Acho que ele que tenta entrar num registro da normalidade, mas não se dá bem nisso ao mesmo tempo. Ele tenta entrar em que registro? De uma normalidade, de ser um cara normal, o Joaquim. Só que não se dá bem, não se sente no lugar. E daí assim, ele vê um cara que desestrutura, chegando e desestruturando a família e a imagem que talvez ele poderia ter da família, assim, né? Sim. Esse outro filme ia ser muito mais massa. Eu saí rindo e feliz do filme, assim. Ele me deixou uma sensação mais boa do que negativa. Caralho, Thiago, tu é um labrador assim, humano. Assim. Teu amigo, tu foi ver o filme com o Guga, foi não, isso? Não. mas assim, é uma coisa que eu vou pensando, vou me desconstruindo e que tem muito a ver com uma percepção pessoal das coisas, assim, eu também não conheci muito bem a minha mãe, nunca conheci meu pai, e eu tenho esse lado de que talvez eu tivesse uma segunda vida tal. Eu tenho essa certa identificação. E mas eu sei que você gosta de filmes de adolescentes. E também. Eu adoro filmes com adolescentes. E existem certos momentos nesse filme que há uma naturalidade em ser adolescente, e que beira o cômico quando não está tentando ser cômico de verdade, de uma maneira constrangedora que eu gosto. Mas mais importante porque eu senti essa vontade, porque há esse final meio... Assim, eu acho que se tem uma coisa que ela consegue construir bem é o antagonismo da família de classe média alta, sabe? De você querer que o Pierre dê uns tabefes neles ou xingue eles ou fique com nojo deles, que eles são meio opressores e tal. E aí, quando isso acontece no final, é meio libertador e tal, e é interessante... Há controvérsias. Eu acho que é libertador, mas eu acho que é muito baixo. Mas é muito baixo. Sim, é e no fim baixo. Das contas é vazio. Então, unindo tudo isso que eu falei, eu saí com uma sensação boa de ter visto esse filme. Não é um filme que me faz querer refletir muito depois ou querer me preocupar com esses... Porque as coisas parecem tão rasas e, tipo, tem tantas camadas ali no meio que talvez por você fixar tanto no Pierre... Que não é um personagem tão legal, assim. É um personagem que ele tem um conflito e, tipo... Todo o resto da vida dele é meio vida boa, assim. Ele pega todo mundo muito fácil. Tem uma banda e é o cara mais legal do mundo, assim. Pra mim. Sim. É. A coisa do... Começando pelo que tu falou de talvez ter uma relação com o filme mais pessoal, emocional e tal. Isso foi uma coisa que me passou pela cabeça enquanto tava vendo o filme, assim. Porque antes de ver o filme, eu li um pouco sobre o filme, vi entrevista com a Ana e tal. E tem muito essa coisa, eu acho, da representação e do se sentir representado na tela. Isso é uma coisa que eu acho que anda pesando muito, assim. Sim. O quanto que a gente coletivo, sei lá, de que gente que eu tô falando, mas a gente, no geral, vê filmes e se identifica e, por isso, tem uma relação com o filme e valoriza o filme, assim. Uhum. Acho que isso é uma coisa que a gente poderia discutir, de por que o filme é bom ou quanto que eu me identifico com o filme, qual a diferença, qual a distância que existe entre essas duas coisas. Então, eu acho que esse filme tem uma evolução em relação ao Que Horas Ela Volta. No Que Horas Ela Volta, eu acho que os personagens que são os antagonistas da Regina Casé são muito mais caricatos do que nesse. Eu acho que o personagem do Matheus... Eu acho que o personagem do Matheus Nachtergaele tem um pouco de profundidade... Tá, e o Lourenço assim, Mutarelli no Que Horas Ela Volta. É, eu sei, eu sei. É. Sim, é. Eu acho que... É. E... O problema é a mãe lá do Que Horas Ela Volta. Okay. Sim, ela é, eu acho que aquela personagem é... Mas o Lourenço Mutarelli não, sim, velho. E a mãe desse filme ela é bastante interessante, porque a opressão dela é por quase excesso de amor, ou sim, vontade demais de expressar seu amor com alguém que não tem o menor contato, não tem uma história, assim. É tipo, sim, uma forçação, assim. Eu não gostei nada desse filme, tá? Só uma coisa, tem uma coisa que é interessante falar, já que nós falamos da mãe, que... Só tem uma mãe, né? A mesma atriz que faz as duas mães. Isso. Hã? Sim, sim. É a mesma? É? Mãe, sim. É? E não parece, ficou, né? Esse filme ficou 5% melhor pra mim. Mas ao mesmo tempo... Mas por que que isso faria o filme melhor? Mas ao mesmo tempo eu acho... Eu só tô... Sim, parece uma coisa de querer mostrar um virtuosismo da atriz e que, de certa forma, convence, né? Porque senão... Tu não nota que é a mesma pessoa. Mas ao mesmo tempo eu acho as duas atuações muito ruins, assim. É. Mas pode ser culpa da direção também, né? Mas enfim, desculpa. Voltem. Não. Só queria. Tu ia falar que tu não gostou nada do filme. Eu ia falar que eu não gostei e que eu acho que as únicas coisas que me ressaltam de maneira positiva, primeiro, é a atuação do Pierre. Eu acho, sim, que o garoto me faz esquecer de que tem um ator fazendo um personagem de alguém que é travesti ou qualquer coisa do tipo assim. E eu consegui embarcar um pouco no que é o personagem. E o outro foi isso que o Thiago levantou, de que ele conseguiu levar à tona de como o amor pode ser sufocante. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes do filme. Os pais vão com tanta gana pra cima do filho que isso se torna um pesadelo pro filho, assim, não, sabe? É uma história de 17 anos de você ansioso por reencontrar essa pessoa e tipo... Sim. E quando reencontra, não é... E eu fiquei pensando no... A partir de certo ponto é meio egoísmo, assim, você querer encontrar esse filho, assim. Porque, tipo, e trazer... Porque ele já tem outra vida, outra identidade, outra construção. Eu acho que construção, um pouco, né, que o filme quer dizer é isso, né? Eu acho que ele defende bem o lado do Pierre, o filme, mostrando o quão perverso pode ser esse mecanismo do que é justo, da justiça, assim, né? Uma das cenas que mais me deixou emocionado nesse filme é quando a irmã descobre que também é... Uhum. Foi roubada. Porque ela ainda é muito nova e ela ainda tem um... Ela tem um apego muito grande pela mãe. Um apego muito maior pela mãe. Tipo, no começo ela tá desesperada porque a mãe demorou pra chegar em casa, sabe? Sim. Como eles dizem no Quarto de Jack, que é um filme que tem uma temática mais ou menos parecida, né? Que é de sequestro, sei lá. Ah, ela ainda é plástica, né? Ela ainda é maleável, assim, a irmã. Lembrei disso. Mas assim, pensando um pouco a narrativa do filme, eu acho que talvez uma das falhas dele, ainda levando mais em conta que é um filme de, sei lá, 1h10, 1h20 no máximo. 1h20. Um filme super curto. Sim. É a gente não ouvir a mãe que roubou, né? Assim, a partir do momento em que ela é pega pela polícia, ela some do filme, assim, né? E eu acho isso muito esquisito. Inclusive... Sim, mas falando, falando em sofisticado e em cena, assim... Qual que é a impressão de vocês sobre o filme, sobre como ele cinema, assim, como não, que então, ele trabalha, assim? Tá, eu acho que daí dá pra começar a falar algumas coisas sobre, um pouco mais sobre a atuação e sobre o que é a filmagem da atuação dos atores, assim, tipo, às vezes eu tenho a impressão de que não existe texto ali, de que o que tá sendo filmado, é improvisação. Não, a gente não, mas... O filme mesmo não sabe pra onde tá indo a cena, assim, né? Uhum. Tipo, de os atores, em alguns momentos, o que eles falam é um vazio. Aquilo não... Eu quero me referir, principalmente, talvez o que eu mais lembro é a cena com a assistente social na casa, em que a tia tá perguntando se a mãe vai voltar e ela fica só falando, assim, eu acho que... Quatro vezes se repete a fala de que eu não sei, a gente precisa falar com ela, não sei o quê. Assim, esse tipo de coisa eu acho que dá uma sensação de que o filme não tem direção, assim, essa sensação que eu tenho no geral. Isso só ressalta. Eu acho que tem essa sensação do vazio das falas, mas eu acho que isso se reforça porque, na verdade, parece que não tem texto, mas que tem um norte discursivo muito claro em todas as cenas, assim, tem. De... Que todas as cenas em cima desse norte. Querem dizer uma coisa bem clara para o espectador, assim. Eu consigo ver isso e eu consigo ver quando isso funciona também. Que é muito mais nas interações entre os adolescentes, assim, conversando entre si, assim. Uh-huh. Isso é algo que eu gosto. Eu gosto muito de ver. Tipo, parece natural, parece. Mais realista do que eu consigo imaginar, assim. Pra mim, esse filme é um telefilme. Não é um filme de cinema, assim. É uma coisa que não é muito comum no Brasil, que nos Estados Unidos, na Europa, é muito mais normal ter filmes feitos pra janela da televisão diretamente, e é o que eu sinto com relação a esse filme. Esse filme é... não tem um pensamento suficiente da imagem e da dramaturgia pra ser um cinema, assim, na minha opinião, sabe? É um filme de ocasião. E não tem nada de errado em ser um filme de ocasião. Mas, sei lá, a gente vive num sistema audiovisual no Brasil em que é meio perverso e que a ideia de ter um filme médio que possa ser pra TV não há espaço, né? Uhum. Então esse filme existe como esse filme que passa no cinema com três pessoas na sala vendo, assim, assim. Então, sei lá, eu achei... feio, um filme que é baseado em desenquadramento, mas a ideia de desenquadramento no filme é completamente gratuita, assim, não é pensando numa energia que escapa do enquadramento, assim. Mas fala talvez um pouco sobre onde você vê desenquadramento e... em tudo, é um filme com câmera na mão, em que a câmera tá dentro da cena quase sempre, por exemplo, a cena da assistente social na casa do... Sim. É um filme que tá sempre colado no rosto dos personagens e que tu não entende direito qual que é o espaço da cena, o que que tá acontecendo ali, assim. Uhum. E é muitas das vezes isso, não é só nesse momento. E é um filme muito pobre em termos dramatúrgicos. É um filme que tu vê que as cenas não foram escritas. As cenas têm, como o Vitor falou, a sua orientação, mas... A construção da cena em si, ela é uma improvisação. E aí fica muito claro, pela baixa qualidade do texto, que é improvisação. E isso Sim. bota o filme lá para baixo, assim, sabe? Eu destaco a cena em que o guri tá no quarto dele, o Pierre, e ele quer arrumar as coisas, e a mãe quer dar um sanduíche com suco para ele, e ele Nossa. Quer tomar um banho. E ela insiste umas 10 vezes que ela quer dar um suco e comer um sanduíche. E ela podia cortar, mas ela volta e fala, mas deixa eu te dar um sanduíche, ela já falou isso 3 vezes. Eu não entendo, eu realmente não entendi aí, nessa cena, por que que o filme não corta, assim. Por que que não é cortado? A câmera fica fazendo isso daqui, é a porta da mãe tentando entrar no quarto, a porta do banheiro do garoto querendo tomar Ninguém banho. Ninguém tem quadro, você está ouvindo A cena já terminou. O que a cena tinha pra dar a relação. E o que é engraçado? Há essa falta de corte, como vocês estão dizendo, mas ao mesmo tempo é um filme de 1h20. E é um filme que quando acabou, eu levei um susto. Porque pois pra mim tinha mais metade de filme depois disso, assim, sabe? Sim. É um filme que o conflito não se resolve direito, assim, sabe? O que me parece, ou que o conflito não se resolve, ou que ele acaba ali porque ele tá dizendo alguma coisa. O que que é acabar ali? Eu não senti nada, eu não ouvi nada no final assim. Sim. Tipo... E só pra corroborar com isso do não se resolve, os personagens vão sumindo, né? Todo mundo vai sumindo. A mãe. Sim. É a mãe. A irmã. O Matheus Nachtergaele, que é um puta ator, me dá pena dele no filme. Ah, tu tá falando dos pais do Pierre. Dos pais do Pierre, Ah, tá. Achei que tava falando dos pais da menina. Os pais da menina. Ele só tem uma cena e é. Vamos embora. Não, nós temos que ir pra Disney. Embora. Nós vamos. É. Não, nós vamos, né, filha? Nós vamos pra Disney. Aí o texto, assim. Mas o Matheus Nachtergaele é a mesma coisa, cara. Ah, toma o violão. Ah, ha, ha, ha, ha, ha. Ah, coloca a roupa. Ah, não sei o mas quê. Eu acho é que sempre te... isso, é. Assim, velho. É sempre sim, isso. Sim, mas o personagem tem um pouco mais de tempo, né? Do que é, sair, não. Assim, os, assim ó, é, os pais da menina, da irmã dele, a sensação que dá é que, tipo, igual, sei lá, como algum outro cineasta faria, tipo, Godard, que ele vai pegar vários signos, vai escrachar aquilo ali e dizer, ah, Disneyland, uns caras falando inglês é, no meio mas do não filme. É, o filme é não, realista, é. Velho. Exato, é exato. Realista, cara. Eles, mas, assim, um negócio feito de um jeito covarde ali que é. Tá, não, não é. Tá escrachando é. De um jeito não. desse e dentro de um outro, uma outra forma de direção sim. que liga aquilo, né? Sim. Acho que tem isso a ver com o que o Victor tava falando, é a questão de signos, assim, o filme é uma montagem de signos e tal, tipo, a, o é, garoto, mas não tem a nem primeira a... cena é. Que a gente vê, ele vai pro banheiro com a garota e eles estão transando no banheiro, numa festa, que é numa é. Casa, assim, que é uma casa que a gente poderia frequentar aqui em Floripa, e... uma festa que a gente poderia frequentar em Floripa. E assim, num e banheiro a câmera no faz qual um reenquadramento você... e o garoto tá usando uma cinta liga, assim. Sim. E é isso o filme, tipo, ele tá te mostrando, é tipo a Ana Mulher te descobrindo esse mundo, assim, dos adolescentes... Dos novos adolescentes. Eu e não ela diria é... nem descobrindo. Tu tá sendo otimista em que ela descobrir. Eu acho que ela tá sendo sim, mas... babaca cirúrgica do tipo... Eu quero contar a história do jovem contemporâneo hoje em dia. Ela vai lá e esquadrinha, assim. Sim. É um cara com a sexualidade livre, sim. assim. Sim. Ela traça uma tabela com o perfil do que é o cara e aí faz um filme sobre isso, assim, sabe? Ele é um personagem bastante gritante e que a gente, como espectador, tem que dialogar com isso, assim. Um moleque que gosta de usar vestidos e que transa tanto com meninos quanto com meninas, assim. Como é que a gente lida com isso? Eu não sei se isso é ser bem resolvido. Ele só tá experimentando pra mim. Ele sim. tá numa fase em que tudo vale pra ele, assim, sabe? Então, tem o elogio, a liberdade aí também, mas... Sei lá, também não me atrai. O fato, isso não é pra mim ser uma grande pessoa, assim. Então... Não é uma grande pessoa, mas é uma pessoa interessante. É o personagem mais interessante, sabe? É uma... Sim, porque os outros personagens são muito fracos também, né? Não dá pra competir, acho, assim. Voltar... Eu quero relembrar umas coisas que a gente conversou. Porque esse não é o único filme sobre mãe, pais e filhos que não. a gente já falou. A gente já falou muito e bem recentemente bastante sobre filmes com pais e filhos. Minha Madre... Julieta. O anterior, é, Quarto de Jack, tem bastante coisa em relação com isso. Mais Forte que Bombas, que tá lidando também sim. em relação com os pais. Sim. Tem dois irmãos também. Que minha fez. Mãe e talvez menos o Homem a Gaivota, que também tem uma coisa brasileira uma ali. Uma filha que não existe uma ainda. Filha ainda, não existe. Mas, pensando nesses filmes, assim, quando vocês se sentiram tocados por esses assuntos de uma forma mais forte, assim. Eu acho que no caso desse filme eu me senti muito pouco tocado, porque apesar da situação ser muito dramática e interessante, que é a tua vida ser jogada pro alto de um dia pro outro, porque alguém diz que tua mãe não é tua mãe, tu tem outra família e tu tá muito bem estabelecido do jeito que tu tá agora e tu tem que te encaixar num outro ambiente. Eu acho que o filme, ele se... perde, ele fica difuso entre esse lance do Pierre ser um garoto não convencional e isso chocar a família nova, com o fato de ele ter uma nova identidade e ter que lidar com isso, talvez, de estar numa outra família. Assim, eu acho que essas duas coisas se borram no filme e acabam não colaborando tanto uma com a outra, assim, sabe? E aí a situação se enfraquece pra mim. Porque eles têm que apelar muito mais pro lance do Pierre ser o moleque bizarro que usa vestido para terminar o filme do que a situação nova em si de ele ter que se encaixar numa nova sim, identidade. Eu acho que fica realmente muito superficial, assim, né? Quais são os grandes momentos de conflito, assim, entre o Pierre e a nova família e tal. Tipo, quando eles vão comprar roupa, ele quer o vestido. Sim. Quando eles vão jogar boliche, ele tá vestido com um vestido e ele não quer jogar e ele não gosta de futebol. E quando eles estão na sala vendo TV, sei lá, provavelmente querendo ver futebol ou ou Fantástico, sei lá o que, que a Ana Mulher te colocou. Acho que é Saturday Night Live. É uma coisa assim. Ele tá de vestido na sala, assim, então quer dizer. E aí muito... as pessoas saem porque eles ficam com nojo dele do fato de ele estar com vestido. Sim, é isso, assim, é... Né? Essa cena é fraquíssima. É isso que o Vitor falou, a coisa do signo, assim, é tudo dado como signo, assim. Sim. Ou tu aceita e tu se. E tu politicamente se coloca daquele lado, assim, né? É. Eu acho que ela tá indo muito nessa onda, assim. Ela tá achando que, eu tô com os jovens que são rebeldes sexualmente e só por eu estar afirmando essa onda, o meu filme vai se sustentar, assim. E eu tenho esse pequeno fetiche de botar esse filme pra alguns parentes meus assistir, assim, e ver o que eles vão achar, assim. Mas é meio só isso, no fim das contas. Sim. O que você Mas é muito provável que os teus parentes vão largar o filme nos primeiros 5 minutos, onde tem uma cena de sexo em que o cara tá de cinta-liga. Então o filme é isso, entendeu? Do tipo, é pros convertidos. É. Sim. Tu vai ver e deu, assim. Sim, sim, sim. Tu vê o filme se tu é um convertido, assim, né? Tu aceita o filme se tu é um convertido, se tu aceita esses signos. Porque aí você não tem aí problema é que tá a daquilo com Godard, ser radical, que tu, né? No Godard tu vê que tem signos, mas tu não compreende todos eles. É. O filme é outra coisa. É, mas não é nem só questão de compreender, assim. É questão de saber que tem uma complexidade na... É. Tu não compreende porque tem uma complexidade na relação entre eles. E uma contradição interna também. É, e uma radicalidade naquilo, né? Que não é o caso disso, assim. Eu acho esse filme muito inferior ao Que Horas Ela Volta. Apesar do Que Horas Ela Volta ser uma propaganda do PT, praticamente, eu acho que eles investiram muito tempo de dramaturgia e de decupagem pra fazer o Que Horas Ela Volta. O ao contrário desse filme, tem... que é um filme muito desleixado, assim, sabe? E tem muito mais cenas interessantes e coisas acontecendo ali. Tu só tá falando o que eu tô falando, assim. Sim, eles gastaram pesquisa, texto e coisa ali pra fazer uma coisa interessante. Esse filme foi feito a toque de caixa, parece. Até no trabalho de direção mesmo. Ali ainda tem, assim, alguma coisa boa. Sim. Mas nesse filme... Eu acho que eles estavam contando muito com a situação dramática, que eu acho realmente interessante, dessa coisa da mudança da família. Só que eles não souberam explorar isso de uma maneira interessante na dramaturgia, assim, sabe? Ou parece que faltou dinheiro, ou não sei, me dá uma sensação muito forte disso, porque o filme meio que é cortado no meio do caminho pra mim, assim, sabe? É, ele dá a sensação contrária de O Quarto de Jack. Chega na metade e é um outro filme. É um outro filme, sabe? É. Sim. E cadê esse outro filme que a gente tava querendo nesse? É. Sim. Não. Levar isso... É, eu acho que deveria ter uma evolução ainda na relação com os pais novos. Eu assim, acho que começa a partir do momento em que eles vão comprar roupa pra ele e ele coloca o vestido. Precisava ter um retorno, assim. A mãe, a irmã, alguma coisa. Uma fala com a mãe, uma busca pela irmã, né? Sim. E um esgotamento da relação com a família nova, assim, né? Do tipo, não vai rolar e tem que fazer alguma outra coisa nova no lugar, assim. Pois é. E isso de começar a puxar pro lado dele ser um cara que quer usar vestido, né? A sensação é que isso devia ser só uma parte do conflito, né? E é muito pouco pra segurar o filme, exato, né? E ele tá forçando mais porque é o mais óbvio pra confrontar a família. Assim. É outra vez o signo. É mais uma vez o signo. É a coisa dele foi roubado da família que ele já tinha sido roubado. Ele pertence a uma família porque ele foi roubado, então ele pertence àquela família. Daí ele é roubado de novo. É, sim, isso. E daí dentro dessa família ele tem que reestruturar discursos, a identidade, né? Dele. E isso se resume a ele querer usar vestido. É. E ele não gostar de futebol e não saber jogar boliche, assim. Quer dizer, assim, se é um filme que representa qualquer tipo de comunidade que... Enfim, eu acho que tá rasa a parada, assim, acho. Sim, cara, eu consigo ver o roteiro na tela, eu consigo ver Courier Mil e o diálogo. Você não gosta de futebol, boliche... Você usa vestido. Sim. Cara, é uma coisa que eu escreveria na disciplina de roteiro cinematográfico na primeira semana da... E eu não sei se ia passar, assim. É, exatamente. A situação em si de tu ter uma pessoa na tua família, um filho... A gente não é tão velho assim, mas vamos pensar que a gente poderia ser pai de um jovem. Como que vocês lidariam com a situação de um filho começar a usar vestido? Vocês lidariam com facilidade com isso? Cara, assim, eu sinto que eu sou uma pessoa liberal em termos de costume. Pois é. Só que eu acho que não é uma situação fácil, assim, sabe? Não. Eu consegui entender um pouco o Nathaniel Mastergaard, assim, por mais que ele... Por mais que ele seja um babaca, escroto, empresáriozinho, que é retratado no filme... Sim. Eu sinto que a situação não é fácil, assim, sabe? Tipo, sim, não é, mas eu acho que o filme carrega a mão. Assim. Carrega a mão, mas eu não tô perguntando, não tá interessado no filme agora. Sim. Eu tô falando uma situação hipotética na realidade. Como assim, você tá interessado em mim e não no filme? Isso, eu quero saber como é que vocês lidam com isso, assim. Se talvez não um filho, que é meio distante pra gente, um amigo. É uma coisa muito comum ter gente aí andando de vestido. Eu fiz essa pergunta na posição do irmão, na real. É. Aí é que tá, acho que eu me identifiquei um pouco com o irmão, porque eu acho que se chegasse um cara, assim, que tá, o meu irmão... Porque você tá apontando pra mim, né? Assim, e daí o cara, sei lá, usa vestido, eu acho que eu daria risada com ele, e daria risada com ele da minha família, assim, tipo... Tu levaria muito na boa, assim? Acho que eu levaria bem na boa. Eu acho que levaria muito mais na boa. Talvez eu seja muito social just warrior da vida, mas até se fosse meu filho... Talvez não, se fosse um filho que apareceu do nada, talvez essa surpresa na vida talvez seja um pouco perturbadora. Mas meu filho, nessa idade, começa a ter isso, é isso, cara. Pô, 17 anos, não, já faz o que você quer da vida. Mas é que tem uma coisa que o filme não faz aparecer, né? Porque o filme bota isso pro lado do pai ser uma pessoa escrota. E ele não bota isso... pro lado do pai se preocupar com o filho ser assim, né? Assim, o filme não tem a dureza da realidade, né? Que uma pessoa que usa vestido na sociedade, um homem que usa vestido, ele pode sofrer alguma coisa séria, assim, né? Ele pode apanhar na rua e tal. O pai poderia... E a sociedade é maravilhosa. Todo mundo, os jovens lá, adoram o filho que usa vestido, assim, ninguém... Eu acho que tem um mínimo de sofisticação aí no filme, que é... O pai conseguiu ir um pouco além do o meu filho não é viado, porque ele vai lá e compra o vestido pra ele na porra do boliche. Sim, mas aí ele fica aceitou. Puto igual. Mas isso fica tudo... Porque ele tá na situação de que 17 anos depois a gente conseguiu o filho. Então foda-se, eu vou meter o vestido no meu filho. Mas é incrível como isso tem que voltar no diálogo da outra cena, né? E a gente não sabe isso pela cena em que ele compra o vestido. A gente sabe isso na cena seguinte dele falando: eu comprei o vestido pra você, eu saio contigo. Ele tem que ser explícito pra falar isso, senão fica... implícito por ação, por nada, né? Claro. É meio... Assim, mas quer dizer, a gente sai da tua pergunta pra voltar pro filme, graças a Deus. Mas, assim, voltando à pergunta... a realidade é dura demais pra mim, né? Mas deixa eu voltar pros voltando à pergunta, se fosse o meu amigo, provavelmente seria fácil, porque seria um amigo meu, mas é... E é uma pessoa com quem eu teria, sei lá, proximidade pra perguntar e, sei lá, pra conversar. Eu acho que eu sou muito mais conservador que vocês. E pra ser de boa, assim, mas eu teria dificuldades pra conviver de uma maneira normal como eu vivo conversando com vocês se um de vocês agora tivesse vestido, por exemplo. Ah, pode esperar. Com licença. Tem que ir no bloco dos sujos, ó. Eu não tô dizendo que eu não aceitaria, mas é que não é um processo automático, existe, assim. Eu teria que ter uma adaptação, sabe? Uma certa coisa, assim. Mas, assim, eu já... Tu não riria? Eu daria risada, assim. Eu daria risada, mas talvez uma risada nervosa. Mas é que tá o negócio de ser amigo mesmo, assim. Mas tem que ser amigo. Tipo, se fosse um cara que eu fosse amigo de verdade, aí tudo bem. É. Mas se fosse um cara que eu conheci agora. Porque... sim. Se existe um certo estranhamento. É um e você não sabe mim. De que esperar a pessoa, talvez, assim. É. Mas se, digamos, o Thiago, no próximo podcast, vem com a gente, assim. Gente, a partir de agora eu vou me vestir que nem menina. Gente, eu não sou mais agora. Eu não sou meu mais nome Thiago. É Tiaga. Meu nome não funciona com isso. Mas... Eu demoraria um tempo pra me adaptar, assim. Pra mim não seria tão normal, sabe? Não sei. Então eu consigo entender um pouquinho o Matheus Nachtergaele no filme, assim, sabe? Não, ajuda que ele atua mal pra caralho. Então, aí é que tá, né? Ou que o texto, talvez... Eu acho que... O modo como ele sai de um estado pra outro, de que ele tá contente com o filho que você tá provando que as roupas, e daí ele sai desse... Eu fiz isso também. Dessa satisfação com o filho pra querer dar soco no filho, assim... É meio... Não tem... O filme não faz a progressão. Exatamente o que eu falei, assim, ele não... é nem uma questão de progressão, eu acho que é de pobreza do conflito, assim. É. Ele não tem o tempo de se chocar com a coisa. Ele já quer o signo, né? Ele já quer dizer... Sim. Não, mas do lugar de onde eu venho, da minha classe... É. Eu sendo aqui um WASP... É, e é engraçado que a classe média baixa não sofre com isso. É, agora a classe média alta sofre, né? Aí é a mão pesada da Ana Moilert, acho. Mas é estranha essa classe desse filme, né? É estranho. Não é uma classe média alta, é uma classe média alta, assim, eu não sei. Aqueles quadros na parede, cara, ninguém compraria aquilo. Ah, sei lá. Eu tava vendo as entrevistas com a Ana Moilert hoje, e a última entrevista que eu vi, estavam perguntando pra ela se ela tinha um novo projeto. Óbvio. E o projeto dela, ela falou que... Ainda ela não tem exatamente um roteiro, são só uma montagem de ideias e tal, mas o tema é o machismo. Eu tava conversando com o Vitor antes de vir pra cá, assim, a gente tava falando sobre o que foi ter visto É Proibido Fumar. Eu não me lembro muito do filme, assim, do É Proibido Fumar, mas eu me lembro de que... Ah, esse atalho foi bom, hein? Esse filmar, é proibido filmar algumas coisas. Foi bom. Mas... Eu acho que o É Proibido Fumar não tinha o, sei lá, o incômodo que tem esses filmes pra mim agora, assim, tipo... Inclusive O Que Horas Ela Volta. Que tem, inclusive O Que Horas Sim, Ela Volta. Sim, a minha memória de proibido alguma fumar coisa, no cinema com você. Eu acho que por mais ruim legal. Que eles sejam, eles dizem sobre o que nós somos hoje em dia. Sim, mas... Mas isso é a própria da história, não é, que cinema. Não é... Eles dizem, mas não é de um modo... Não é de um modo ele trabalhado. Não tá ele não tá me questionando, ele tá me colocando afirmações que eu já conheço. E mas que... isso é o espírito da nossa época, então, colocar afirmações que a gente já conhece. Mas a questão é que são esses três últimos filmes dela, né? O Que Horas Ela Volta, e o Proibido Mãe Fumar. Só Uma e agora esse do machismo, que é talvez o projeto dela. E comparando com o É Proibido Fumar... a questão é que eu acho que... O que aconteceu, assim? se esses dois filmes são um retrato do que a gente vive, ou sei lá, qualquer coisa do gênero, o que aconteceu que ela fazia É Proibido Fumar, que era um filme... Sei lá, o interesse maior era com os atores, era dentro de um apartamento, era, sei lá, umas piras. Eu não me lembro muito bem do filme, assim, mas não porque tinha... Porque é um filme um pequeno, papo... né? Um filme pequeno realmente, assim, não era só um filme pequeno que... É o filme pequeno que representa várias outras coisas, assim. Exato. Então, não sei, assim, cara, Ana Moilert vai ser o terceiro filme dela que ela tá apostando no, na pauta social, assim, o que que tá em voga, não sei. Mas o problema que principal é o Facebook. Não é apostar na pauta social, é colocar isso acima do filme, né? Eu acho que lógico. Mas acho que a ideia de pauta social já é colocar essas coisas acima de uma forma assim. Ah, sim, de um modo geral, disso, né? Sim, é. Mas... Então, mas aí é que tá, tinha outra coisa que a gente tava conversando antes de vir. Desculpa, a gente falou sobre o filme antes de vir. Mas é que eu tava... eu vi que esse último filme dela, sobre o qual a gente tá falando agora, que eu não consigo falar o nome, o desejo do filme partiu do desejo de fazer um filme menor. Ela disse que ela, queria, que ela não sabia qual era a história ainda. Uhum. Ela não sabia qual era o filme que ela queria fazer. Mas era de fazer um filme menor, com um orçamento menor, uma equipe menor. Enfim, ela ganhou o edital do Mink, baixo orçamento e tal. Então, eu não sei, pra mim tá confuso isso, assim, tipo... Não, só que ao mesmo tempo não tá, volta, isso pra mim representa a falência do sistema de editais, assim, porque pra aceitar um roteiro desse, um roteiro que parece que cortaram na metade, não dá, velho, não dá. Um roteiro que provavelmente não foi usado, porque tem tanta improvisação e essas coisas, sabe? E que estrutura que é essa, mas... Bom. Eu entendo a ideia do filme menor, só que é um filme menor... Que é sinônimo de desleixo em vez de ser um filme minimalista. É. Sabe? E isso pra um mim. Um filme pequeno falando de coisas. Como bom. É o. Pois é. O Proibido Fumar. Não diria como um filme minimalista, mas um filme pequeno falando de coisas. Interessantes, legais. É. Sim, ou é um de uma filme maneira pequeno boa. Que não tá falando do que tem que ser falado. Sim, essa é a impressão que eu tenho. Assim, ela tá querendo colocar o que tem que isso ser colocado. Isso pra mim é tudo efeito Facebook na vida então, das pessoas. É, tu tem que. É um shoutbox. Tu tem que sempre falar algo pra muitas pessoas. E em vez de... Não funcionou. Você ouviu falar desse filme? Não, é. Né? Nesse nível não funcionou, mas vai falar pros convertidos. É. As pessoas que acham massa o menino tá de cinta liga vão falar, ó, esse filme nos representa. É, mas é... E as pessoas que são contra e isso é massa, vão... Mas e, é, e a igreja evangélica, tá. O pessoal e tal, fala, vai ser contra isso. Vai falar as o filme da Cinta Liga. As pessoas que acham massa, mas não é que não seja massa, só que... Enfim. Só que assim, né? Assim, é... Tem... Vamos construir alguma coisa entre isso disso, ser massa não... na vida real, em um, né, no, em um contexto, em um filme bem feito que tem personagens... E entre isso tem que ser massa, tem uma diferença, né? Sim, quando eu falo isso é nesse sentido. É. Não, tá, eu sei, mas é só pra... Enfim, gente, garotos. Falei pra caralho. Não, imagina, eu adoro falou. Quando todos vocês falam. É, todo mundo falou bem. Inclusive, hoje. Eu gosto de falar também. E a gente falou bastante sobre... Foi uma bagunça, mas como... Imagina, tinha 3 pessoas na minha sala... Dessas 3 pessoas, imagina que uma vai ver o podcast, é demais, assim, ninguém vai ver esse. Então, a gente pode baixar as calças agora e mostrar mas, o pinto e tal, que não vai fazer diferença. Mas fica assim. Nosso recado pra Ana Moia Alert com seu filme Mãe, Só a Uma. Próximo programa, a gente próximo conversou... Próximo filme, escolha um título melhor, né? Escolha um título melhor. Eu acho que o próximo filme vai ser o do Jiazanke. Jiazanke passou por aqui por uns cinemas alternativos. Longe, em horários ruins. Talvez estreie em maior abrangência, mas a gente consegue maneiras diferentes de ver o filme. Como que é o nome do filme? As Montanhas Se Separam. As Montanhas Se Separam, do Jiazanke, um cineasta chinês que já fez... Algumas coisas interessantes, é queridinho da crítica. Então, Eu não conheço ainda. Hein? Não conhece nada? Né? É bem provável que a gente faça sobre ele, mas... A gente já viu um filme dele juntos uma vez numa mostra de cinema em São Olha Paulo. Só. Eu só queria terminar falando que eu gosto muito de filmes pequenos. Sim, também. E eu gosto muito de filmes pequenos. Eu fico triste com que um filme pequeno não acredite em si mesmo, e eu acho que é isso que acontece com esse filme, por isso que esse filme é ruim. E eu acho que a gente deve fazer a pergunta do Facebook agora, só tá. por fazer, que é... Qual o melhor filme com travestis? Qual o melhor filme pequeno? Qual o melhor... Muito da gente. Qual o melhor filme em que meninos se vestem como meninas? Ah, isso é uma boa colocação. Eu gosto de Priscila, Rainha do Deserto. Bastante. É bem legal. Será que o Buster Keaton já se vestiu de menino? Não sei. Mas talvez a gente fale nas redes sociais sobre isso. Enquanto isso, enquanto não sai um novo A Conversação, siga-nos no Twitter, no Facebook. A gente tem um canal no YouTube onde você pode estar vendo a gente agora. A gente quer chegar a 100 pessoas. 100 não. pessoas pra gente ter um YouTube/A Conversação e não um YouTube/XA204253. A gente é tão perdedor que nem 100 pessoas a gente consegue. Mas tá né? em 70, eu acho. 71. Mas tá chegando lá. Criem uns e-mails fakes do Gmail e inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Porque eu não vou fazer isso. Eu tenho trabalho. E nos vemos no próximo episódio do A Conversação. Morrer tá... como um homem. Morrer como um homem. E vocês falaram bem, eu lembro. Eu me lembro que eu fiquei. É, realmente. É. Cara, esse filme era uma viagem, velho. É uma boa de rever pra ver se não. De ver, assim. Sim. Vocês falam em filme de travesti. Cara, eu não vi filme de travesti, mas o único filme Meninos bom. Assistidos de mulher. De... O único filme que me passa pela cabeça o tempo todo que vocês falam isso é Querelle. Mas ele não está vestido. Não está vestido, é um filme caralho. De machos esse filme. É um filme que afirma que para dar o cu tem que ser muito macho. Muito macho. Tá, mas e essa parada do filme pequeno, assim? Cara, eu gosto muito, pra mim. Eu acho que tá no filme, né? Tá no filme, dá mas ele ver, caga é. Tudo, velho. Ele caga tudo, cara. Eu acho que o filme pequeno é tu fazer algo com pouco. Sim. E aí ele tem o pouco ali Só que ele não consegue. Eu consigo ver os caras metendo um facão numa planta, assim, e cortando os cobos dela, e saindo umas baba branca da planta, assim. Eles fazem cachaça nessa merda, velho. Não, é isso. Cara, jambu é um espinafre, assim, não sai baba nada branca. Disso, não, não é nada disso que vocês estão pensando. Ah, é uma dormente. Planta mais de boa. Mas é melhor que o outro, né? Bem mais light, não é? É um pouquinho mais leve. É doce, porra. O outro era quase salgado.